sail away on ships of wonder. Este é o Riff Service, eu sou Gabriel Souza e estamos em www.maisradio.com. E o programa de hoje é dedicado a Ritchie Blackmore. Vamos ter duas bandas de que Ritchie Blackmore fez parte e vamos ter imensos nomes que foram influenciados por um dos maiores guitarristas de todos os tempos. E vamos iniciar com Impilitary, banda do guitarrista Chris Impilitary, que aqui nos aparece com o álbum Stand In Line, álbum que contou com o vocalista Graham Bonnet. Graham Bonnet, que fez parte de uma das formações dos Rainbow com Ritchie Blackmore. E do álbum Stand In Line, vamos ficar com a música Stand In Line. Para vocês, Impilitary, Stand In Line. were passing and Mars took the road. Orange and rains of ruby as a war paint for boots and gazing in concern at the fight on these plains. Other planets came closer to take over the reins. The roots were seraphim, skies drowning the sand, changing land into water and water to land. And wisdom was smiling in white tents of blue. e Ritchie Blackmore, além de ser um dos precursores do hard rock e do heavy metal, é também um nome essencial para o metal neoclássico, para aquele heavy metal e aquele hard rock com influência de música clássica. E após Impellitteri, ficamos com Electric Sun, banda que contava com Uli John Roth. E do álbum Earthquake, ficamos com a música Burning Wheels Turning. E terminamos esta sequência com o projeto japonês Akira Kajayama e Takenori Shinoyama. E do álbum In the Deep, ficamos com a música The Minstrel Sings. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos ter o alemão J.R. Blackmore, o filho de Ritchie Blackmore. E aqui a banda de J.R. Blackmore contava com o vocalista Michael Borman. E do álbum Still Holding On, mas ficar com a música Here We Go. Para vocês, J.R. Blackmore Group, Here We Go. We ever had is far away with Após J.R. Blackmore Group, ficamos com um projeto que reuniu Mark Shearer e a guitarrista Jennifer Button. E do álbum Battlezone, ficamos com a música Tender Fire. E de mulher para mulher, passamos de Jennifer Button para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas que vai iniciar-se com Lita Ford. E do álbum Stiletto, vamos ficar com a bela balada Lisa, música que Lita Ford dedicou à sua mãe. Para vocês, Lita Ford, Lisa. When you're closer to losing your dream, check. trace each time one line upon your face. I'm not all in love, creates a masterpiece like you. Through the night, Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E nesta sequência de baladas, após Lita Ford, ficamos com aquele que provavelmente é um dos maiores alunos de Ritchie Blackmore. Estou a falar-vos de Yngwie Malmsteen. E Yngwie Malmsteen levou aquilo que Ritchie Blackmore fazia, aquela influência de música clássica, a um patamar muito mais alto, a um patamar muito mais aperfeiçoado e muito mais rápido. E de Yngwie Malmsteen ficamos com a música Dreaming. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os dinamarqueses Royal Hunt. E do álbum Clown in the Mirror, vamos ficar com a música Wasted Time. Para vocês, Royal Hunt, Wasted Time. We'll be right back. nesta sequência mais hard and heavy, após Royal Hunt, ficamos com os argentinos Rata Blanca. E do álbum The Forgotten Kingdom, ficamos com a música Sons of Rock. E é claríssima a influência que Ritchie Blackmore tem nos Rata Blanca, quer a nível da temática das letras, quer também a nível instrumental, em especial na guitarra do Walter Giardino. E neste álbum The Forgotten Kingdom, a versão em inglês do álbum El Rey Olvidado, é ainda mais clara essa influência, já que o álbum conta com o vocalista Dougie White, que fez parte dos Rainbow. E terminamos esta sequência com Craig Goldie's Ritual. E do álbum Hidden in Plain Sight, ficamos com a música In My Head. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três instrumentais neoclássicos. E vamos iniciar com Joe Stump. E do álbum Night of the Living Shred, vamos ficar com a música Timeless. Para vocês, Joe Stump, Timeless. desta sequência neoclássica, após Joe Stump, ficamos com o atual guitarrista dos UFO, o guitarrista Vinnie Moore. E do álbum The Maze, ficamos com a música In the Healing Garden. E terminamos esta sequência com Tony McAlpine. E do álbum Premonition, ficamos com a música de Kezar. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos ter mais um daqueles nomes que é incontornável quando se fala de quem é influenciado por Ritchie Blackmore. Estou a falar-vos de Axel Rudi Pell, que aqui conta com o vocalista Joni Joelli e do álbum Tales of the Crown, mas ficar com a música Angel Eyes. Para vocês, Axel Rudi Pell, Angel Eyes. Running down from the stairways of doom, running. E após Axel Woody Pell, ficamos com os Alcatraz, banda do vocalista Graham Bonnet, que aqui nos aparece com o guitarrista Danny Johnson. E este guitarrista fez parte da formação dos Alcatraz no seu terceiro álbum, o álbum Dangerous Games, e foi um substituto de dois nomes grandíssimos. Primeiro foi Yngwie Malmsteen, o guitarrista da banda Alcatraz, e depois foi Steve Vai. E Danny Johnson foi o substituto para o terceiro álbum. E do álbum Dangerous Games ficamos com a música Double Man. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service, e vamos ter uma sequência de baladas. E vamos iniciar com o projeto a solo de Dave Manichetti, o projeto Manichetti. E do álbum Manichetti vamos ficar com a música It's Over. Para vocês, Manichetti, It's Over. Time for change. overdrawn from loving you too long. Lonely nights turn to lonely days at home, and I could be so easy if you could only see me. Thank you. nesta sequência de baladas, após Manny Cathy, ficamos com um supergrupo que contava com Taku Matsumoto, Eric Martin, Jack Blades e Brian Tichy. Estou a falar-vos do Taku Matsumoto Group e do álbum TMG One. Ficamos com a música Two of a Kind. E terminamos esta sequência de baladas com um projeto, com uma banda liderada por Nikolo Kotsev. Estou a falar-vos de Brazen Abbott. E do álbum Eye of the Storm, ficamos com a música I'll Be There For You. Música cantada por Garen Edman. E vamos agora para a última sequência e vamos ter as duas bandas mais famosas de Ritchie Blackmore aqui em duas versões ao vivo. E vamos iniciar com Deep Purple, ao vivo em Londres, em 1974, quando da banda faziam parte Glenn Hughes, David Coverdale, Ian Paice, John Lord e Ritchie Blackmore. Para vocês, Deep Purple, Might Just Take Your Life.

just come from about 1,500 miles from here, from Perth. But, judging from what we've heard just on our first song, we're happier to be here, I'll tell you. Melbourne's Word of Tech, great, thank you. I'd like to do for you a song written by Richie just a few years ago, done by Deep Purple. Thank you. E é com Rainbow, Kill the King, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Deep Purple, Might Just Take Your Life, e terminamos com Rainbow, ao vivo na Austrália, em Melbourne, no ano de 1976, com a música Kill the King. E nesta época, os Rainbow eram compostos por Ronnie James Dio, Ritchie Blackmore, Cozy Powell, Jimmy Bain e o teclista Tony Carey. E é com Rainbow que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou o Gabriel Souza. Rock on!